Tá com a cinturinha, Bruno? Nunca esteve tão fininho. O Vigo Abelina. E a Bu é o pica-pau, cara. Então hoje estaremos eu, a Mel e a Yasmin para falar sobre Monstros S.A., cara. Miotti e Brunão não puderam gravar, infelizmente os dois estão com uma pancada de coisa para fazer. Miotti tá cheio de edição para fazer, Brunão tá se mudando de casa e não deu para ele comparecer aqui hoje conosco também. Então teceremos eu, a Mel e a Yasmin. Ah, e detalhe, hoje também não tem recados do Jaiminho, ok? Então sobe a música, quando descer a música a gente já vai direto pro programa. Se eu fosse bem rico, se eu tivesse 1 milhão, morava bem chique num solar ou mansão. Meninas, Monstros S.A., e eu vou pedir agora pra nossa querida Yasmin, que está fazendo as vezes de Miotti. Yasmin, qual o nome dessa bodega em inglês? Monster Inc. Ponto. Ou quer dizer, Dot. Dot. Arrasei, arrasei. Agora você vai arrasar agora. O que que significa esse Inc? Incorporated. É, né? Eu não sei. Um piado. Maior olho grande. Seu jeito de ser. Dirigido por Pete Docter, David Silverman e mais um. Eu adoro essas listas do MDB, sabe? Mais um, que é o Lee Unkrich. Acho que é assim que fala o nome dele. E um dos três dos diretores são muito expressivos. Eles são diretores praticamente da Pixar. O Pete Docter, ele fez o Up. Ele foi diretor do Up. Ele foi diretor do Novo Carro do Mike, que é um curta-metragem. Então, assim, são diretores sem muita esperança. São esperançosos. Realmente, que o dia tudo vai melhorar. Olha pra cara Pete Docter. Ele é um cara sem esperança mesmo. Se ele um dia tiver um filho na vida, foi muito. E teu namorado é lindo, né, Miotti? Não, velho, mas se ele tiver dinheiro, ele casa, tem que filho se deixar. Casa. Ah, ele fez o Oli. Foi. Ele tem um acerto. Ele fez o Oli. O Oli é legal, porque ele fez Toy Story 1 e 2. Ele tem essa cara de tonto, mas ele faz coisas bacanas. É, porque no Toy Story 2, ele foi roteirista. Ele foi, na verdade, fez a história original. No 1, a mesma coisa. E no Oli, a mesma coisa. Ele foi diretor mesmo do Monstros S.A. Sim, mas só se você criar uma história como Toy Story, você já ganha o meu respeito. Não, eu não tô desmerecendo ele, não. É porque, né, enfim, o cara é feio e não faz nada. Não posso fazer nada. Tem mesmo, Peleve! Não vai me afundar, não vai me afundar, não vai me afundar! Pixar vinha aí já produzindo vários filmes de muito sucesso, que foi o Toy Story, depois... Vida de Inseto, e o Toy Story 1 de 95. Foi na sequência, 95, 98, 99, e o Monstros Inc., que seria o Monstros S.A., em 2001, que foi o quarto longa do estúdio, né? Uhum, isso. E ele veio naquela onda de coisas assim, engraçadas, de filmes alegres, filmes com uma mensagem mais positiva, né, Mel? E o roteiro do filme, isso também super diferente, sai daquela animação Disney que a gente estava acostumado na infância. Pelo menos eu achei o roteiro genial. Eu lembro que quando eu vi, eu pirei e falei, nossa, os monstros que a gente tinha medo, que era aquela coisa do monstro do armário que o americano tem muito, né? Isso. The Bugman, esses monstros que assombram as crianças. No... Que a gente aqui não tem closet, né? No máximo um armário da Casas Bahia. Então. Vai sair uma barata. Eu tenho medo até hoje. Principalmente por causa do qual é o nome? Poltergeist, que sai aquele cara do é da TV. Aquela menina possuída. Não, menina. No final do filme do Poltergeist, o chamado. É Poltergeist. Foi ter Poltergeist. Tinha que entrava na. Ela no colocava final. A mão na TV assim. Aí ficava. Então, mas no final do filme. No final do filme sai o monstro do guarda-roupa dela. Que menino, eu tenho. Eu sério mesmo. Fato real da minha vida pra vocês, do meu cotidiano. Quando eu vou dormir, eu pego a cadeira e boto na frente da porta do guarda-roupa. Pra nada sair de lá. Fobias pelos motivos errados. Eu vou ser sincero, eu vi o Poltergeist esses dias. Eu não me lembro dessa cena. No Poltergeist não tem nada. Não se lembra dessa cena. Que sai do armário? O armário. Ah, não, eu entendi. Agora eu entendi. É porque o armário é o portal lá pro... É, aí a mãe dela entra lá. Não, ela entra, ela tá querendo sair, aí mó baixaria, aí enfim, eu tranco. Baixaria. Mó baixaria, imagina. Sai daí, fantasma. Aí tu toma teu cu, vou sair dessa porra. É me prostituir pra comer Big Mac. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it. Outro dia eu tava discutindo com a sua outra contraparte, gorda, e nós estávamos falando exatamente isso aí que você falou. A genialidade do roteiro. Eles pegaram uma fábula infantil. Na verdade, não é nenhuma, não chega a ser nem uma fábula, chega a ser... Uma lenda, tipo uma lenda urbana, né? Aquela história, tipo o velho do saco que a gente tem aqui. Isso, quase... O palhaço da Kombi branca que a gente tem aqui. Cadeirudo. Peraí, o que que você tem aí? Palhaço da Kombi branca. Cadeirudo. Não, pera, o Cadeirudo eu conheço. O palhaço da Kombi branca, menina, que merda é essa, velho? Quando eu era criança, tinha essa lenda na escola que tinha um palhaço que pegava a criança na porta da escola com uma Kombi branca. E aí ficava essa lenda do palhaço da Kombi branca. Era tipo a loira do banheiro e o palhaço da Kombi branca. Pelo menos onde eu morava tinha isso. Vocês estão entendendo que até os traumas da Zona Leste são pobres? Kombi branca. É mesmo? Cara, aqui no Brasil, se fossem fazer Monstros S.A. no Monstros BR, ia ser a loira do banheiro, ia ser a menininha do elevador do Silvio Santo. Ia ser o velho do saco. Ia ser o velho do... Ah, não, mas o velho do saco é a minha época do Chaves, né? Mas como o filme se passa lá nos Estados Unidos, aliás, o filme foi construído lá nos Estados Unidos, ainda eles bem. Pegaram, ainda bem, eles pegaram essa temática dos monstros dentro do armário. E é uma coisa inteligentíssima, porque a coisa, ela tem um sentido, né, meninas? Tem, e a gente vê o filme do lado dos monstros. Por que que eles vão assustar as criancinhas virgens nas suas camas à noite? Cara. E é cada monstro mais fofo do que o outro, né? Porque... Muito, cara. É uns monstros muito fofinhos. Mas isso aí que vocês estão falando que é muito legal, que é um motivo que os monstros, que a gente entende o filme pelo prisma dos monstros. E qual o motivo dos monstros saírem dos armários? Na verdade, isso é uma corporação que o... É ele, como se fosse a nossa energia elétrica. Que, na verdade, o que gera energia no mundo dos monstros são os gritos de susto, de pavor das crianças. Das crianças. E aí a gente entende, e até aceita, fala, não, é justo fazer uma criança gritar para pro bem de uma comunidade inteira de monstros, que são pacíficos, lógico, tem seus carros, tem seus filhos, brincam na calçada, dão bom dia, né? Tem cachorrinho que faz xixi ácido. Faz xixi. O que é um grito, meu povo, para sustentar uma nação. É, o que é um trauma, né, cara? Pra sustentar não é nada. Uma nação. É, a criança fica mais forte. É certeza. Que nem não bullying. É? Bullying faz bem. Deixa a criança mais forte, pronta pra vida, pro mundo. Cara, vocês estão ouvindo isso, internet? Duas casca-grossas. Eles dão porrada no nego no metrô. A Melina, né? A Yasmin dá porrada lá na... Vocês acham que quem começou a confusão lá em Fortaleza? Quem vai pular nas manifestações? Aí qual é o grande problema do filme? O grande problema do filme é que hoje em dia ninguém mais tem medo de monstro dentro do armário. Principalmente uma porra azul, grande, cheia de potoca roxa. Não, velho, sabe o que eles pecaram? O que ia fazer isso bombar de energia naquele lugar? Cara, troca o Sully pela Regina Casé. Bem, e estourar, a meta ia ser batida na primeira hora de trabalho. Caralho, excelente. Esquenta! Ah, eu odeio a Regina Casé, mas... Quem gosta daquela mulher, cara? Se você gosta da Regina Casé, foda-se você que gosta dela. Eu gosto. Né? Vai tomar no cu. Você gosta dela naquele filme lá, que ela fica, vai te comer, não vai não. Os sete catinhos, não. Ai, que nojo. Não, cara, eu concordo, velho. Botar assim, de repente, por exemplo... A Gretchen. Mesmo, cara, nossa, o Alice Cooper não, velho. A gente quer fazer com que as crianças gritem, não com que elas morram de um AVC. Mas eu concordo contigo, o problema é ser resolvido em uma talacada só, né? Ah, não ia ter nem história, acabou. A história começa com o Sully lá. Ah, não, vou bater minha meta aqui. Entra, abre a porta do closet da Gretchen, cata ela, bota ali na primeira armário de criança, pronto, bateu a meta. Mas como no filme eles não tinham a Gretchen, os dois protagonistas são o Sullivan e o Wazowski, que são interpretados na versão americana pelo John Goodman no papel do Sully, que é o monstro maior, e o Billy Crystal, que realmente parece o Mike Wazowski, que é um monstro menorzinho com um olhão só. Zoidinho da mamãe. O Sully é o monstro que assusta e o Mike é tipo um treinador, um coach, alguma coisa assim. E o filme começa nisso aí, eles dois trabalhando na Monstros S.A., que é a empresa que capta os sustos pra transformar em energia pra manter o mundo dos monstros. Só que eles estão numa crise de energia porque as crianças estão ficando mais pedreiras, tipo a Melina e Yasmin, e elas não estão mais tomando susto. Então os monstros estão tendo que se esforçar pra cacete pra conseguir arrancar mais sustos cada dia que passa, né? E eu não sou casca grossa não, viu? Eu me cago com qualquer coisinha, qualquer besteira. Eu tenho medo de ET. Mas os monstros do filme, eles são muito tranquilos, cara. Eles são muito fofinhos. É, não, só não ia ter medo da Briba. Mas o resto... A Briba seria o vilão, né? O Randall, né? Não, e o Randall é sinistro, porque ele fica transparente. Ele é tipo um camaleão, né? Ele é ardiloso. Ele é ardiloso, ele vai chegando. Ele é o único monstro, né? Dentro desse negócio, né? É, ele de fato é um monstro. O chefe da corporação também é bem assustador, porque é uma porra que você não sabe o que é em cima e embaixo é um caranguejo misturado com aranha. É uma mistura de diaba com aranha, né? Ah, cara, que nada, ele é mó simpático. Então ele é tipo um caranguejão, né? E ele tem um jeitão de chefe mesmo, né? O que é que vocês... Botar um anãozinho pequenininho, ninguém ia levar ele a sério. E tem a Boo, que é a garotinha que entra no mundo dos monstros, que é interpretada pela Mary Gibbs. E essa garotinha, ela te engana. Porque ela fica o filme inteiro... Gatinho, gatinho. Você acha que ela não sabe falar, né? Quando ela começa a cantar no banheiro, tem uma cena, a menina é super articulada, canta super bem. Aí você fala... Puta de menina desgraçada que fica... Você não entende nada que ela fala e começa a cantar, tipo, super articulada e tal, falando cada palavra perfeitamente. É porque a Boo era menorzinha, a personagem da Boo era muito menor do que a garotinha, né, que tava interpretando. E essa sim aí é que tá o problema. A Boo entra no mundo dos monstros, porque ela é mega esperta e tal, ela não tem medo dos monstros. Ela é o pica-pau. Ela é o pica-pau. Agora você vai explicar por que ela é o pica-pau. Não, aquela tem a cena logo no começo que o Sully vai... Porque assim, os monstros, a gente não explicou isso, os monstros têm que assustar as crianças, só que quem tem mais medo ali são os monstros, porque as crianças são consideradas tóxicas, enfim. Isso, exatamente. Tem uma cena engraçadíssima que um dos monstros lá sai com uma meia nas costas. Ai, cara, Ai, como é que era o número do código? Ah, temos um 207 aqui. 1620, é uma coisa assim, né? Aí ele aperta o botão vermelho, mas vem tipo a SWAT, assim, entrando. O nego todo coberto e tosa o bicho e queimam a meia. Então, assim, eles têm mais medo das crianças do que as crianças, de fato, dos monstros. Isso é muito legal, né, cara? Nossa, parabéns pra quem desenvolveu isso, porque, olha, eu achei genial, assim. Eu lembro que, na época, eu pirei com essa história. Não, eu gostei muito também. Esse negócio dos monstros serem bonzinhos, acho que deu um plus na história, porque seria muito simples se você fizesse os monstros meio perversos, mesmo que na Pixar, né? Eles terem medo das crianças, tipo, é como se eles realmente não quisessem assustar. É como se a gente, por exemplo, ninguém gosta de trabalhar, mas tem que trabalhar, então entra nessa identificação, assim. Eles têm que assustar, eu tenho medo, eu sei que é tóxica, enfim, eles acham que é tóxica aquela criança, mas pô, eu tenho que ir lá, tenho que assustar, porque não tá fácil pra ninguém, entendeu? Sem falar que quando eu entrando no papel de criança que tá assistindo, né, dá uma sensação de poder muito grande, porque, olha, isso aqui que eu tinha medo minha vida todinha é um cara super legal, fofinho, trabalhador que tem família, e ele ainda tem medo de mim. É, muda bem. Aí deu pra destruir uns traumas no cinema, eu acho. Eu lembro que quando eu vi o teaser, eu fiquei meio apreensivo, eu falei, oxe, cara, monstro saindo do armário, como é que a Pixar vai fazer isso? O mesmo estúdio que fez o Toy Story, que é um filme mega fofo, mega alegre, mega pra cima, né, mega positivo e tal. E usando o universo de brinquedos, né, que toda criança ama. Sim, exatamente, usa o tema dos monstros, que é uma coisa que sempre, de certa forma, traumatizou a todos. Eu adorei, esse pra mim é um dos meus filmes favoritos, fácil, fácil da Pixar, cara. Eu adoro Monstros S.A. Os monstros são muito simpáticos, cara. Na segunda, terceira cena, você já tá apaixonada pelos monstros. E no início do filme, que eles estão fazendo o treinamento com um monstro espinhento, aí o monstro bota a corona assim e faz... Ele tá tipo num simulador de susto pra eles treinarem. É o treinamento do monstro, né? A mulher vira e fala assim, ô, senhor fulano, o senhor sabe onde o senhor errou? Inclusive, eu quero fazer uma menção honrosa à dublagem brasileira desse filme, com a cara que é impressionante. O filme melhora. Sacanagem, não. Dá uma diferença. Em português é muito bom. Ele é muito bom. Aí a mulher vira e fala assim, senhor fulano, o que o senhor errou? Aí ele, eu não sei. O monstro todo envergonhado. Descreva o que o senhor fez. Eu tentei usar o ataque da linguinha. Aí o bicho fala assim... Cara, é muito bom. Bom. E outro personagem maravilhoso também é aquela a dona lá da parte do almoxerifado, dos papéis. Ah! É uma véia! Eu sempre achei ela a cara daquela que... Que merda! Como é que é o nome dela? Dercy. Da Dercy. A Dercy de óculos, né? É um parece a Dercy, que ela é... Como é que é o nome dela, cara? É a Ross. É a Ross, ela mesma. E ela é muito boa, cara, que ela é tipo como se fosse aquela tia chata, sabe aquela secretária que tem 1.200 anos de empresa? Até o dono da empresa tem medo dela? Que já se aposentou, mas tá lá, né? Não deve estar nem recebendo salário. Ela tá lá pelo prazer de irritar. Cara, muito boa. E ela fica assim, né? Wazowski já pegou sua papelada. Ah, já peguei você. Muito legal. Parece aquelas tias que fuma. Quase por dia. Já tá com 32 câncer na garganta. Nossa, que terrível. Ai, credo. Que não mostrou os bastidores, mas tá essa tia aí fumando, assim, um pacotão de Malbuto, 4 por vez, né? E o Wazowski... Caralho. O Wazowski fica enchendo o saco dela, ela fica assim... Muito engraçado, Wazowski. E nos extras você vê que ela é mó bem humorada, né? Quem viu nos extras ela só fica pregando peças. É. Eles fecham a porta do banheiro, quando abre, tá ela lá dentro. Aí todo mundo começa a rir, eu sou ele. Que é? Ah, você, Ross. É muito bom. Eu fico tão alegre toda vez que eu vou ver Monstros S.A., cara. Mas é isso que a Pixar dá na gente, né? A Disney, assim, como um todo. Eu não me lembro de um filme da Disney que eu tenha me sentido mal, assim. É, mas se não me falha a memória, posso estar errado. Se eu estiver errado, depois internéticos me corrijam. Mas na época que esse filme foi lançado, era só Pixar. A Disney ainda não tinha comprado. É, era só... Você fazia animação ainda 2D, né? Não 2D. Não tinha. Se não me engano, acho que era... Não lembro o último filme que a Disney fez nessa época. Acho que aquele Irmão Urso. Não, né? Não. O último filme que a Disney fez foi nem que a Vaca Tussa, se eu não me engano. Não, mas nessa época, assim, de 2000, 2001, tava nessa, acho que Irmão Urso. Ah, não, foi isso, é mesmo. É verdade. Né? Então, assim, você vê a diferença, não só no trabalho, que realmente o 3D realmente impressiona mais do que o que a gente já mas tava... Mas o tom do filme, né? Tudo, o tom do filme, o tipo de comédia. A Pixar descobriu aí um nicho que é que a Disney ainda tem aquela coisa, a Disney ela tem aquele universo muito maravilhoso, aquele humor politicamente correto, mágico, sabe? Né, tudo muito mágico, tudo lindo, tudo muito maquiado. A Pixar não tem umas piadas assim, mais tanto pra criança como também pra adulto, algumas sacadas pra criança não. Eu lembro que na época eu vi assim, e depois revendo, eu catava as piadas diferentes, assim, você, de acordo com a sua idade, que você vai, enfim, amadurecendo, você vai sacando piadas que você fala, nossa, mas tinha isso, não lembro, e começa a ter uma outra visão do mesmo filme. Isso que é bacana da Pixar. E se você colocar pra uma criança hoje, tipo, ela vai curtir da mesma forma que você curtia quando era criança. E uma coisa que às vezes não acontece com um filme da Disney, de repente. Eu não tenho nada contra com a Disney. Nem eu, fez parte da minha infância. Também, cara, porra, Pequena Sereia, adoro, Rei Leão. É Hamlet pra crianças, cara, Rei Leão. Rei Leão é uma obra-prima. Princesa Sapo, são ainda produções da Disney, não é nem de Disney Pictures, é da Disney. O Detona Ralph, né? Que ele foi o filme da Disney mais Pixar do mundo, assim. E a Disney, no mesmo ano, lança Brave, que foi o filme da Pixar mais Disney. Eles fizeram um troca-troca. Foi, eu achei eles tudo. Só, acho que um deu um roteiro pro outro e falou assim, ó, vai, vamos ver se você consegue me imitar. Né? Tá certo isso. O que a Yasmin me falou, tá perfeito. Exatamente isso. Ah, meu bem, eu penso. Eu acabei de pintar minha raiz loura. Eu penso, eu só não faço isso com frequência. sim. Tá certíssimo isso aí que você falou. Então, assim, mas quando a gente vai ficando mais velho, quando nós vamos ficando mais velhos, né? Eu, pelo menos eu, depois, à medida que as experiências que a gente passa pela vida e tudo, aquela coisa fantasia por fantasia da Disney, pelo menos pra mim, a coisa começou meio que, né? Você vai ficando meio chato, porque você começa a ver que a vida não é assim. E mesmo quando você ainda era criança, né? A nossa realidade, pelo menos assim, aqui no Brasil, é diferente de uma criança americana na época dos anos 80, 90. Então, eu já quando eu comecei a ter uns 12, 13 anos, já começou a me empapuçar esses musicais, essas coisas muito, muito perfeitas que a Disney mostrava, sabe? E a Pixar entrou pra substituir isso, tipo, um tipo de humor infanto-juvenil que, pô, fosse um pouco mais ácido, que fosse diferente, que te trouxesse algo novo, né? Eu acho que não seria nem a questão da acidez, meu. Seria a questão, assim, de você ter um humor mais plausível. Pra família inteira. Tipo assim, agrada todo mundo. É, não só pra criança. Não é o pai que tá sendo obrigado a levar a filha pra ver aquele conto infantil que só a ela princesa, vai gostar. Né? É uma princesa cantando do amor da vida dela. Tipo aquele filme Encantado. É, não, mas é aquela coisa. Os filmes da Pixar, a gente assiste fácil, todo mundo dentro. Todo mundo junta pra assistir. Vai a família inteira e vai todo fácil, mundo se cara. Diverte. Vai fácil, vai fácil. E quando a Pixar tenta fugir desse meio dela, quando ela tenta fazer uma coisa mais fantasiosa, mais aos moldes da Disney, ela não vai tão bem. Um exemplo disso é o Valente, que na minha opinião é um filme belíssimo. Só que ele é um filme, como a Yasmin muito bem falou, ele é um filme mais Disney do que Pixar. E no caso do Monstros S.A., a gente tem que combinar que esse conflito da Pixar, ele não tá tão presente, né? Porque o Monstros S.A. é um filme mais leve. Você tem o conflito, sim, que é aquela coisa de você ter medo do que você não conhece, né? Que é aquela coisa dos monstros ter medo das crianças, porque eles simplesmente não conheciam as crianças. Eles não sabiam do mundo dos seres humanos e tal. E era aquela coisa que, assim, todo mundo falava que era tóxico, né? Que era uma coisa perigosíssima, uma criança. É, permeia o preconceito aquilo ali, né, meu? Aquela coisa de você ter medo do que você não conhece. Da mesma forma que as crianças têm medo do monstro, né? Não conhece. Aquela criatura horrorosa, assustadora, e pros monstros, uma criança é uma criatura horrorosa, assustadora. Sim, exatamente. Já comemorei muitos... Não, muitos aniversários não, mas esse é o melhor da minha vida. Por que está me olhando assim? Ah, só estava lembrando da primeira vez que pus o olho em você. Estava tão linda. Ah, para! Seu cabelo estava Chanel. Uhum, tô pensando em dar uma paradinha. Não, eu gosto desse comprimento. Gosto de tudo em você. Oh. Outro dia alguém me perguntou quem era a criatura mais bonita de Monstrópolis. Sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse... Sully! Sully? Não era isso que eu ia dizer. Bem, é claro, Mike, que ele é boa pinta pra quem gosta do tipo peludo. Oi, pessoal, que coincidência encontrar vocês aqui. Eu vou pedir pra viagem. Mike! Sully! Ah, o que tem de bom aqui, hein? Cai fora, não embaça. Tava pegando a sua papelada e encontrei uma porta. O quê? Uma porta? O Randall tava lá. O quê? O Randall? Que trambique, ele tá tentando aumentar o placar. Tem mais. O quê? Leona Lacossa. O quê? Olha na sacola. Que sacola? Aqui não tem nada que eu gosto. Até mais, Célia. Com licença, senhor. O que está vendo? Célia, procure entender. Olha o passarinho. Eu tenho que tomar uma atitude. Michael. Olha pra câmera. No 3. 1, 2... Uma criança aqui, uma criança humana! Vambora! Por favor, mantenham a calma. Isto não é um treinamento. Local vazio, pronto para descontaminação. É, acho que o dia não pode piorar. Crianças salve. As testemunhas estão corretas. Houve uma falha na segurança de entrada de crianças pela primeira vez na história da monstruosidade. Não confirmamos nem negamos a presença de uma criança humana aqui hoje à noite. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. É, eu tentei fugir, mas ela me pegou com o poder da mente e me chacoalhou como um boneco. É verdade, eu vi tudinho. Minha opinião é de que está na hora de entrar em pânico. Eu vi uma vez uma análise, eu achei até interessante, não sei até que ponto que ela é plausível, mas seria o caso de que o Michael e o Sullivan seriam tipo pais gays. Seria aquela coisa do medo da chegada da criança, porque, cara, pensa bem, o Sully, ele se descobre um puta pai, o Mike também se descobre um puta pai, e eles têm uma relação meio bromance ali entre eles dois. É na hora de educar a criança, né? Tipo, um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa. Não, na hora que eles são banidos, aí o Sullivan vira e fala assim... Não, ele dá um puta pit. Né? Isso, nada mais importa que a Boo. Aí o Mike vira e fala assim: ah, é? Nada mais importa? Velho, ele fez uma cara de mulher que tipo. Foi trocada, né? Cara. Destruída. Mas eu acho que isso é mais no sentido de o que eu devo fazer e qual é a minha responsabilidade, entendeu? O Sullivan já tava mais no eu preciso porque é uma garotinha, porque ela vai se fuder. E o Mike tava tipo, eu acabei de perder meu emprego, minha vida, agora eu tô fudido. Jogaram lama na minha cara. É, porque o Mike, ele tava pensando mais no trabalho dele, nele, né, na situação dele, na comodidade dele. E o Sully, ele meio que se apaixonou, não apaixonou, mas ele criou um vínculo. É, ele se apaixonou. Ele criou aquele amor fraternal pela Boo. E ele se sentiu responsável, porque por culpa dele, que ela acabou entrando no mundo dos monstros, né? Não, por culpa dela, porque ela é uma criança metida do caralho. Se fosse minha filha... É. Se fosse filha da Melina, ia entrar assim no mundo dos monstros. E aí, velho, qual é, Dom? Perdeu. Qual é, truta? Isso são tudo, assim, elementos que estão meio mascarados no filme. Eles não estão totalmente escancarados como em outras obras da Pixar, como, por exemplo, no próprio Toy Story, Procurando Nemo, que são conflitos mais abertos. Cara, tem o medo da paternidade também dentro do Monstros S.A., que é aquela coisa do adulto, que é uma coisa muito legal, que é pouco explorada, que é a visão do adulto homem dentro da paternidade, que isso é muito pouco explorado. Realmente, eu não consigo... Eu conto nos dedos os filmes que tem essa temática, assim... Que são legais, né? E bem estruturados. É, porque você tem uma criança que surge do nada, o parto é assim, é um bebê que simplesmente... Puf! Porque a mulher, ela sente tudo. O bebê tá crescendo dentro dela. Isso, exatamente. Todas as dores estão com ela. O máximo que o marido faz é buscar kiwi com morango 3 horas da madrugada no chinês, do outro lado da cidade. No chinês. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas a paternidade do homem, ela começa na hora que o neném nasce. É na hora que ele vê, né? Na hora que ele vê, cara. Eu virei pai quando a Manuela parou de chorar e olhou pra mim. Foi nessa hora que eu virei pai. Não, mas não é só você que me fala isso, não. A maioria. É pai mesmo na hora que você vê aquele charutinho, assim. Que isso, cara. E você morre por aquela coisinha. Mas, assim, a experiência, ela começa ali. E é muito abrupto, como acontece no Monstros S.A. A criança aparece do nada, eles têm que lidar com essa responsabilidade. E, como eu disse anteriormente, é uma experiência que é pouco explorada, porque o universo feminino da maternidade feminina, você tem histórias, você tem filmes, você tem trabalhos, simpósios, você tem um monte de material a respeito da adolescência materna, da mulher jovem adolescente, da mulher adolescente, da mulher mais velha grávida, da jovem grávida, da adolescente grávida. E material pra homem, né, de homem, dessa experiência paternal do homem, é muito pouco material. E até isso a Pixar inovou, cara, porque é uma experiência paternal aquilo ali. Vocês lembram aquela hora que a Boo some, aí o Sully vira pra ela e fala assim, mocinho, aí ele abraça ela assim e tal, ele vira pra ela assim, nunca mais faça isso comigo, tá ouvindo? Nunca mais, cara, que é muito pai. É muito pai. Muito pai. aquela coisa, ai meu Deus, você tá viva, mas depois que eu vejo que você tá viva, nunca mais faça isso comigo, ouviu bem? Sacudindo a menina, né? É, sim. Mas não é legal, cara, esse negócio, essa temática que o filme traz, essa coisa da insegurança paternal, da insegurança maternal. Mas isso é o que você vê depois, um adulto assistindo, porque a criança, acho que nem se liga muito nessa questão. Se liga na aventura, cara. É, ela vê, ah, o cara... O monstro gostou da garotinha, a garotinha curtiu o monstro e bora fazer palhaçada pra dar risada, né? Quero ter um melhor amigo que sai do meu armário e vem me ver. É, aquela coisa do monstro, nossa, meu pet é um monstro, cara, que demais, tenho que contar isso pros meus amigos. Me dá uma bola que eu fiz um Pokémon. Eu, como qualquer adulto, como qualquer pessoa, assisto um filme da Pixar fácil com a minha filha, cara. Fácil, fácil. Já um filme da Disney, você tem que ter um pouquinho mais de romantismo no coração, né? Mas você tem que ir tipo na pegada. É, você tem que ir na pegada, né? Você vai aquela coisa do... Beleza, cara, é um conto de fadas, né? Vamos embora, né? Tudo é belo, vai terminar como um conto de fadas. Não tem problema nenhum. Não, tu fala isso no geral... Mas tem filmes da Disney que é tipo Corcunda de Notre Dame. Pelo amor de Deus. O que é que tem de conto de fadas ali? Mas foi uma aposta arriscada e muito madura da Disney, cara. Porque o mundo é um conto de fadas. Um conto de fodas? Literalmente. Conto de é um conto foda. De fodas. O mundo é um conto de fadas. Que horror, cara. Que atalho. Quando você cresce, vira um conto de fodas. Você sai por aí contando fadas. O mundo é um conto de fadas? Só que a coisa não é tão mágica. Só que assim, não, né? É, só que a coisa a vida não é. Cospe na sua cara qualquer oportunidade que ela tiver. Exatamente. Não, mas eu concordo, sabe, Yasmin? Esse negócio, assim, de a fantasia, ela é necessária, né? Não dá pra ser tudo o tempo inteiro, 100% explicado e real. E ai, meu, tipo assim, como é que funciona essa porta do monstro S.A.? Bora lá ver, velho. Sabe essas paradas assim, sabe? Porque o mundo hoje em dia tá muito assim, né? O mundo tá muito assim, muito tem que ser tudo muito bem explicado, tem que ser tudo extremamente explicado, senão as pessoas metem um pau, cara. É, não pode simplesmente existir a porta. É um conto de fato, uma porta mágica que te leva pro quarto de uma criança. E lá você tem que coletar o grito daquela criança pra fazer a sua vida funcionar. Eu não gosto de fazer aquilo, mas eu sou obrigado a fazer aquilo ali. É o trabalho, né? É o meu trabalho, depois... Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Santo Madruga. Ensinamentos pra uma vida. Santo Madruga. Mas chega uma hora que, né? Tem umas horas que a gente não tá com o espírito pra vir. Tá no espírito, né? Você tem que estar na pegada. Pois é, aí tem a Pixar, tem os filmes da Pixar e tal. Porra, ou então tu vai ver o Ali, onde você vai... Não vai dar uma risada, mas você vai sair triste... Mas com uma pontinha de esperança, que aquele final é um final esperançoso, né? Não, eu saí feliz do Ollie. Eu saí com vontade de reciclar. Eu saí com vontade de reciclar tudo. É, você sai com um negócio. Vou salvar o mundo. Ai, pronto. Algumas das curiosidades desse filme é que, por exemplo, quando o Sully vai se despedir da Boo, ele brinca com ela com uma bola amarela, com uma faixa azul, que é a mesma bola de Toy Story. Sem falar na boneca que ela entrega pra ele, a parceira do Woody. É a Jessie. Iha! Aquela lá. É, e ela ainda faz com a mãozinha, assim, da Jessie. Aham. E tem o Nemo, ela entrega o Nemo também. Tem o Nemo também. Inclusive, quando tá subindo os créditos, que é como se fosse erros de gravação, né? Vira e mexe tem intervenção também, até de outros personagens. Rex do Toy Story, ele fica... Ele tá querendo fazer o teste pro cara grandão do começo. É, ele fica, ah, tá bom, assim, ganhei o papel. É muito bom. Ai, meu Deus! Ganhei o papel, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Se eu não me engano, tem o Lotso, ele aparece numa das casas. Que os monstros do Monstro S.A. estão correndo. Também. Ele aparece bem de fundo, assim. É, ele bem no finzinho. Prestar atenção, você nem vê. É. O Homem das Neves descreve as crianças de uma vila no Himalaia como crianças fortes, crianças fracas, crianças que sobem em pedras. Que é uma linha tirada de uma música do exército americano, cara. Nossa. Olha aí. Legal, né? Esse daí só velho vai pegar essa referência também. É, não, e talvez em inglês tenha feito mais sentido, né? Ah, e eu não sei se vocês lembram, mas esse filme foi resposta ao Shrek, hein? Da DreamWorks. É mesmo. É verdade, veio o Shrek antes desse filme, né? Foi um pouquinho antes, né? Eu acho que valeu, hein? Cara, pra mim são dois universos completamente diferentes. Os dois seguem a mesma linha, assim. Sim, segue. Segue a mesma... Disney Pixar, que tem uma certa discrepância, mas, por exemplo, Shrek e Monstros S.A., se você não, por exemplo, não mostrasse os créditos, você acharia que é da mesma produtora, enfim. Tirando que a qualidade visual, acho que, do Monstros S.A. supera de Shrek monstramente. Assim, os pelos do Sully, a qualidade de animação eu acho superior. Minha opinião. Questão do roteiro, né? Não, de animação, de... Assim, da qualidade técnica, né? Mesmo. Eu acho que a do Shrek é melhor, você não acha, não? Não, eu... Cara, eu não sei. Eu fico muito em dúvida. Porque o Monstros S.A. ainda tá muito naquela pegada do Toy Story de tudo muito plastificado, uma textura muito plastificada. Fora o Sully, que é só pelo, assim, vrá. Bom você falar isso aí, Yasmin. É um dado interessante pra gente falar, é que a Pixar, em cada filme que ela lança, toda vez eles tentam dar um salto na tecnologia de alguma forma. Isso é muito legal da parte deles. Mas, cara, você ter que fazer um filme de qualidade e ainda ter que trazer uma nova tecnologia agregada a ele, isso é uma loucura. Como você mesmo falou, no Monstros S.A. tudo é muito plastificado, parece que os monstros são de borracha. Com exceção do Sully. A tecnologia do Sully foi desenvolvida especialmente para aquele personagem. Para ele, né? Pra questão dos pelos, do movimento. A Pixar adora um cabelo, né? Porque o cabelo da Merida, do Valente, ganhou prêmios, assim, de animação. L'Oréal Paris patrocina. É, sim. L'Oréal Rebelde Paris, né? Mas é sério. Eles desenvolveram toda uma tecnologia para fazer o balançar dos cabelos fio a fio. Por isso que tá aquela coisa super perfeita. Super, super, super. É, não é verdade. Foi aquela coisa dos cabelos. Eles sempre tentam trazer essa coisa da tecnologia junto com eles, né? O novo Monstros S.A. não teve uma tecnologia específica, mas, cara, o filme parece, tem horas que você parece que tá assistindo o Monstros S.A. Universidade Monstro, parece que você tá assistindo o filme dos Muppets. Tem hora que você simplesmente esquece que você tá assistindo uma animação, você tá achando que você tá assistindo Fantásticos. A tendência é ficar cada vez mais perfeito. Exatamente, é o que eu sempre falo, daqui a pouco eles vão ter que fazer um downgrade nessas animações. E sem falar que, se você vê o Monstro da Universidade, você vê o Monstro da S.A., você sabe o tanto que a tecnologia melhorou em pouquíssimo tempo. É 10 anos, né, praticamente. Ah, é pouquíssimo tempo. 10 anos passa voando. Nos controles de mecanismo das portas dos Monstros S.A., lá daquelas portas da Monstros S.A. Sei que eles escolhem as portas. O botão que você aperta para abrir a porta, ele tá com uma etiqueta chamada FIST. F-I-Z-T, que seria F-I-Z-T, que na verdade é o nome do, até então, mais novo software desenvolvido pela Pixar Animation Studios. Altos easter eggs. Não, é cheio de easter egg, né? Tem uma hora que a Boo vai pegar um DVD no apartamento do Sully, todos caem, né? Tipo, cai tudo no chão e fica literalmente lá o vida de inseto na mão dela, né? Isso. Dá pra ver a propaganda ali no filme. O restaurante que o Wazowski leva a Célia, que é a namorada dele no filme, se chama Harryhausen. Esse nome é referência ao Ray Harryhausen, que foi o inventor, praticamente, ele não inventou, mas ele foi assim, o cara que desenvolveu ao extremo stop motion. Então ele fez Jarzão e os Argonautas, ele fez Teseu e o Novelo de Ouro, que tinha aqueles monstros em stop motion, vocês lembram? Tinha Medusa, né, que no caso era Medusa mesmo, que aquilo ali era tudo feito stop motion. E quem desenvolveu o stop motion, que na época foi uma tecnologia muito boa, a gente hoje pode assistir e pode não achar tão legal, enfim, mas eu acho. Ah, eu acho super legal também. Acho muito legal o stop motion, cara. Foi desenvolvido pelo Ray Harryhausen, e o nome do restaurante é o mesmo dele, olha aí que legal. Que é o cara que praticamente desenvolveu os monstros. E outra referência também do filme, aquela hora que o Sully tá... Ele ainda tem medo da Boo nesse momento, né? Isso, isso. E ele precisa atrair ela, ele precisa pegar essa menina de qualquer jeito. Aí ele começa a fazer uma trilha de biscoitinhos parodiando exatamente do filme ET. Ficou igualzinho a cena, que ele vai colocando os biscoitinhos e ela vai atrás pegando um a um. Ah, legal. É verdade. Quarto, vocês lembram que o Randall, que é aquela, que é a Biriba aí, que é a Yasmin... Briba. Como é que é o nome? Briba. Briba. A Briba que a Yasmin falou, ele acaba numa casa de um caipira, vocês lembram disso? Lembro. Uh-huh. Essa casa... Ai, que é o mesmo trailer do... Exatamente, do Vida de Inseto. Exatamente. É a mesma casa do trailer do Vida de Inseto, cara, olha que foda. Não, e... mas a Pixar adora, como é, reutilizar personagens. É como se tivesse tudo meio que dentro do mesmo universo, né, paralelo. É, não, é tipo assim, cara, com o outro. Deu tanto trabalho de fazer isso aqui, vamos usar só em um filmezinho e jogar fora? Não vamos usar. Aí pronto. Do Randall, coitado, cara, ele se ferra muito, que ele foi parar nesse trailer aí e nego desce o cacete nele no final. Seria como se ele tivesse vindo parar no Ceará, só que fez... Cara, a dublagem é boa demais, que a mulher que vira e fala assim, ó, oh, mãe, entrou jacaré dentro de casa. Aí a mãe, ô, diabo, bicho sem vergonha, vem cá. Aí ela começa a dar com a pá, velho, na cabeça do homem. Pém, pém, pém, pém, velho, ai, ai, ai, ai. É muito bom, cara. O final do filme, que é depois que se descobre que o Rizzo... Olha só aqui, olha lá, olha só a Pixar, cara. Se descobre que o Rizzo é mais importante e mais poderoso que o grito. Não, e é descoberto na cagada, né? Porque na cagada. Desde o comecinho do filme, a hora que eles estão tentando esconder a Boo no apartamento, que eles começam a fazer umas palhaçadas, que eles ainda têm medo de pegar ela e acabam se atrapalhando todo. A hora que ela começa a dar risada, o apartamento... explode. Do... mas tá assim, bombando, parece que tá o palco do YouTube, saca? Ali, pá! É, energia, né? E fica aquela coisa, ninguém sabe de onde apareceu aquilo, e a Boo dando risada, e ninguém sabia o porquê daquela energia toda. E isso vai, assim, aos poucos... se repetindo. É. Vai se repetindo, assim, poucas coisas vão se costurando. E no final mesmo, a gente acaba descobrindo que o Rizzo acaba sendo mais poderoso, e a Monstros S.A., em vez de falir, enfim, tem aquele esquema que o Randall e o Alternus estão tramando de fazer um plano de, literalmente, sequestrar a criança e colocar numa máquina maluca que extraiu. Pra sugar mais sustos, independente mais se ela era assustadora ou se ela é assustada ou não, né? Mas realmente, de fato, se alguém tirar da minha cama e me botar numa cadeira e me amarrar um troço daquele, cara, eu ia bater a meta comigo só ali. Que aí eu fico tão apavorada. Mais do que se uma briba entrasse pelo meu armário das Casas dos Bahia. Com certeza. Mas sabe que eu acho que o final do filme ele tem uma mensagem muito legal? Sim, porque a empresa fica super divertida, né? Deixa de ter até aquele clima mais sombrio, aquelas cores mais escuras, né? E acaba se tornando um lugar até mais agradável de se trabalhar. É, até porque eles têm que trabalhar com humor agora, né? Então eles têm que sempre tá desenvolvendo a piada, o time de comédia. E é muito bom que o pobre do Wazowski não dá uma dentro, né? Porque ele fica tentando ser Seinfeld, só que ninguém ri dos stand-up comedy dele. Aí ele, foda-se. Aí ele vai, faz um mungango, cai no chão e a criança se caga de rir. Cara, o Wazowski, ele seria 90% de uns tais comediantes que tem hoje no Brasil... que fazem stand-up, entendeu? Que acham que são o supra-sumo da engraçadez e são chatos pra caralho. Tem um azar, que é aquilo ali. Mas fora essa parte da piada, eu acho que tem uma mensagem muito legal. E tem uma metáfora, inclusive. Pelo menos eu... Ai, não, deixa eu só falar aqui. Também rolou a inversão de papéis, né? Porque agora quem vira o assustador... ou o engraçaralho principal é o Wazowski e o Sullivan fica só de incentivando é e coordenando. Ele não tem graça nenhuma, o Sully. Né? É, sim. Sully é assustador ainda. É, ele continua sendo assustador. Ele é monstro, tem chifre, tem presa. Não, e ele acabou virando o diretor da empresa quando o outro sapo... o bicho escorrido lá acabou saindo, sendo preso. Isso, exatamente. Então, como ele era o diretor, ele tem que administrar coisa. Tem uma coisa no final desse filme que me chama muita atenção. Eu tenho pra mim que o final do filme, ele é uma metáfora muito, muito interessante e muito importante, porque ele traz um significado quase, ele traz quase que um significado meio que da morte. Porque assim, você tem uma porta que te leva para outra dimensão que eu não posso atravessar. Nós dois vamos nos separar, você vai atravessar, você vai entrar naquele mundo do qual eu não faço parte ainda. É como se fosse a despedida da morte mesmo, né? É como se fosse um momento de desligamento mesmo. Cara, agora a gente tem que se despedir porque você faz parte de um outro mundo. Nós continuamos sentindo aquilo que nós sentimos um pelo outro, tanto o Sully pela Boo e a Boo por ele, mas eles não podem coexistir no mesmo espaço. Eu sempre enxerguei essa porta, aquele finalzinho da coisa da quando ela entra. Vai quebrar. Depois que quebra a porta e tudo, como uma metáfora voltada mesmo pra morte mesmo. E no final é uma coisa muito gostosa, porque se vocês se lembrarem, quando o filme acaba, ele abre a porta devagarinho assim, se passa algum tempo, né? Já há algum tempo, o filme não o sabe... O quarto tá diferente da Boo, né? O quarto tá diferente, ele não sabe precisar quanto tempo, mas ele abre... Mas vê que ela não é mais uma menininha. O quarto não é mais de uma garotinha, de uma pré-adolescente. Isso, mas ela vira e fala, gatinho! Então ela nunca esqueceu ele, e né? E é um clima muito sombrio quando ele atravessa a porta, que o quarto dela tá escuro. Tá diferente, tá, né? Não mais um quarto, né? De uma criança. É, exatamente. Eu sempre tive isso pra mim como uma coisa da metáfora da morte, sabe? Uma coisa meio assim, você morre e no final você acaba se reencontrando. O Monster S.A. ele é muito sutil, as metáforas e os ensinamentos que ele carrega, mas eu acho que são muito, muito fortes e muito, muito importantes. Eu nunca tinha visto por essa forma, assim. A questão do reencontro, porque você fica, ah, nossa, quebraram a porta dela, nossa, você fica com aquela, não assim uma tristeza, mas... Você fica assim, ainda mais quando você é criança. Nunca mais vai ver o gatinho. E falta aquele fechamento, né, na história. Quando ele vai, abre a porta de novo, a história completa um ciclo. Aí você se sente, sai do cinema feliz, satisfeito. Que, pô, ele continua, acabou bem. Pros dois. É. E acaba muito gostoso, porque ele abre a porta, ela fala gatinho, e o filme acaba com um fade muito suave. A trilha sobe um pouquinho. E não mostra a garota, né? Não mostra a garota, não mostra. Só mostra o quarto e você dá a entender que se passou um tempo. Tempo no, na Terra dos Monstros deve ser bem diferente do mundo real. E é super sutil isso também de não mostrar a garota. Isso achei o máximo também, terminar o filme dessa forma. Pois é fácil de ver. Agora é pra terminar, amigão! Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse você. Não sou! Não sou nada sem você. Ô, Sally! Ah, oi, Mike! Eu tava... Se tiver um tempinho, tem uma coisa que eu queria te mostrar, Mike. Tá? Fecha os olhos e vem comigo. Eu... Não vale espiar! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Venha e siga o doce som da minha voz. Tá legal, para. Pode abrir. Tará! Mike. É. Desculpe a demora, amigão. Tinha muita madeira pra juntar. E você sabe, só funciona se não faltar nem um pedacinho. Sem nada por baixo, bota uma blusa. É, põe duas estrelas na teta, né? Caraca, tu ia ser isso aqui, Yasmin? Não, eu sempre uso blusinhas mais cavadas, mas eu uso com outra blusa por baixo. É, porque senão é um convite ao, né? Ao estupro. Ao side boobs. É. Pega na minha teta. Yay! Cara, isso tá gravado. O quê? Tá, eu já tô gravando. Por quê, Rodrigo? Por quê? Porque eu sabia que vocês duas iam soltar alguma dessas. Não acredito que você gravou a gente falando. Filho da puta. De não. Roupa que eu vou usar duas estrelinhas na teta? Não, eu acho que a duas estrelinhas da teta não pegou. Pegou. Mas você acabou de falar. Não. Pensei que já tava gravado. Ai, eu pego. Tá daí agora que você pega na minha teta. É Jurassic Cast, né? Não é o perdido, não. Não, esquece, não. É Jurassic Cast. Tá certo. Esse pai entendido. Vamos lá. E o programa tá na nossa mão, né? Legal. Que legal. Vai ficar joia, patrão. Foda-se. Eu vou vir embora agora. Não, é sério, deixa eu procurar. Não sei, cadê? Eu te mandei a pauta, criatura. Você não abriu, não? Ai, tem na pauta? Ai, não. Não, Yasmin. Aqueles links ali na pauta é tipo tudo foto de roupa pra vocês vestirem. A gente tava trocando umas figurinhas aqui. Eu sei. Eu sei. Eu tava na esperança da Melina me interromper e falar, é isso mesmo. Não, depois você fica, ei, você fica me cortando. Ela é o Brunão, ela tem que cortar. Isso, você tem que ser Brunão. Então tá, cortar. Bom, vou interromper com prazer agora. Que você tem armário aí, Yasmin, aí no Ceará, minha filha? Tem, meu chato. Tu acha o quê? Que a gente bota as roupas tudo em cima da casa de pé? É onde você acha que ela guarda a roupa? Caralho. Uma bala em cima da rede? Aqui do lado da minha janela, porque eu moro na Caatinga, né? Aí eu já rebolo minhas roupas lá. Vai. A minha próxima viagem vai ser lá pro Ceará pra saber como é que mora a Yasmin, cara. Que eu tenho a... É pelo que ela fala, eu tenho a impressão de ser aquela coisa meio assim... Sabe, tipo assim, vidas secas. Pois eu moro num prédio fantástico e tem piscina, tá? Meu Deus, é água todo Ceará, tá aí. E moro muito bem, eu moro na Nova Aldeota. Nossa, nossa. Ninguém tá vendo, mas eu tô jogando meu cabelo de um lado pro outro pra mostrar como eu tô falando. Nova Aldeota? Nova Aldeota. Aldeota. E que ideona? Que ideona? Ai, meu Deus, monstros S.A., criança.